Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na base do Saci. Estamos aqui aí. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? E vamos para a nossa leitura de e-mails. Estou aqui com o Bala. Taria. E aí, Felas? E aí, a gente vai comentar aqui os recados da semana, né, Bala? Recado das trevas aqui. Primeira coisa que a gente tem que falar para vocês acessarem lá os artigos no Azila, né? Azileitor.com.br. Você lê os nossos textos, né? Os nossos, né? Os nossos? As árvores somos nós. Outra coisa que eu quero pedir aqui pra galera também, mano, que eu acho que a gente tem que frisar isso aí, é pra galera comentar no cast, né, mano? A galera tá preguiçosa, velho. É verdade, tá assim como quem diga, tá morta. O cara só entra assim no post, né, baixei aqui, né, aí começa a dormir, né? O cara não toma musão, né? Eu estaria, velho. É, mas a galera, tem uma galera que é preguiçosa mesmo, mas não é doido, comentar ali, o cara não comenta nada, mano. Comenta nem, ei, mas tô baixando aí, mano. Falou, não sei o que, comenta isso aí, porque isso daí, mano, ajuda o cara, mano, a se incentivar, né, a postar mais, né, não sei o que. É verdade, é verdade. Comentários ali é uma parada extremamente importante, velho. Comentar tanto o download dos casts, galera, como ouvir também. Vocês escutem o castzão do poder, aí olha lá embaixo, aí tem uns casts dos fela lá, dando as suas opiniões, vocês botam a opinião de vocês também. Aí de vez em quando aparece o Lame, né, o Jota, o Manel. Aí aparece a galera, de vez em quando eu posto alguma coisa também do relacionado ao cast ou não. Galera, taca o verbo aí, bota a expressão aí mesmo, que é nóis. É, isso aí. Mano, é o espaço da galera, né, mano? Os comentários aí. É, mano, do poder. Fala um pouquinho aí do teu canal, do Obala Games. É o canal do Obala Games, fala aí, gordo. Pois é, galera, não sei, pra quem não sabe, eu possuo um canal no YouTube que chama Obala Games. É o canalzão das trevas lá, que faz um bom tempo que eu tenho ele, e ultimamente eu tô querendo colocar mais vídeo e tal, quero dar uma upada, uma alavancada. Aí eu aqui com o Joelzão do Poder, a gente tá botando os vídeos aqui no Azila, e lá no meu YouTube, se vocês quiserem ver, aí vocês pulam pra cá, de lá vocês pulam pra lá e pra cá, e vai pulando. É o canalzão, se vocês quiserem dar uma acessada lá, vocês botam no YouTube lá, Obala Games. Tem um vídeo recente que eu botei agora, eu vou ficar botando mais frequentes, e eu boto lá, e o Joel bota aqui. É, fica uma frase meio gay. E vamos embora. Outra coisa que eu quero agradecer aqui é o Bruno Barros. Fazer um agradecimento especial por ele ter consertado o servidor do Azila. O cara aí se garantiu, né, mano? O servidor não caiu, mas, né, vamos ver essa semana, né? Ver se vai cair. É. Mas o cara se garantiu realmente, mano. Só consertou o servidor, né? Agora eu vou consertar essa chibata logo aí. O apelido dele é o Martelinho de Ouro. Vocês devem comprar pelos links do submarino, né? Vixe, meu, isso é importantíssimo. É como se, por exemplo, fosse o Senhor dos Anéis, o Frodo fosse o link do submarino, e a galera que não quer comentar tem que ir em busca do anel. Busca do submarino, onde tá todas as informações nerds extras. Pois é, né, velho? O link do poder. Comprar qualquer tipo de produto, né? Seja livro, até geladeiras e fogões, né? Tô no site da Azila, site GGzaço. Aí o cara, opa, tem uma parada do link aqui do submarino. Tem uma bolsa feminina ali, mas não me interessa não. Mas vai a minha namorada dar uma olhada aqui. Amor, clica aqui. Aí digamos que ela clica, vai uma bolsa e tu, opa, já tem uma parada aqui no link, que é uma parada de jogos aqui. Deixa eu dar uma clicada aqui. Tem livro, tem jogos GGzaço, Xbox Play 3, tem Vita, tem o que for. Tem roupa, tem sapato, tem livro, tem acessório, tem a porra toda. É só você dar uma pesquisa, você dá um clique. Você vê lá, digamos, você tá procurando alguma coisa legal, você vai lá nas opções dos menus, da classificação dos itens, você dá uma buscada lá. Digamos, você não quer nem comprar alguma coisa, você dá uma olhada, você, opa, isso aqui é interessante pra mim, esse livro massa, ou esse jogo aqui tá em promoção, dá uma clicada lá. Só pra dar uma olhada lá, você pode se interessar por alguma coisa que já vale muito a pena, já é um começo. Aí, né? Pois é, né? O bala aprova, né? Isso aí. Aprovado GGzaço aí, pode clicar, sem medo. Putaria. E se você, ouvinte, estiver escutando a versão sem e-mails, que a gente tem a versão agora sem e-mails, né, mano? Pra galera que é meio impaciente, né? Você pode baixar as versões sem e-mails. Você acabará o cast agora! Eita! Agora, bala, os ouvintes que ficaram, o que é que eles merecem? Eles merecem um e-mailzão. Putaria. O cara dama, vamos fazer a versão sem e-mails, aí depois que corta, né, o cara começa a fazer sorteio, pô, porrada de putaria, né? Putaria. Nosso amigo André Tatibana, ilustrador e mangaká de Curitiba, Paraná, olha aí. Sou fã de sci-fi e Robocop. Vixe, olha aí. O Robocop do Verhoeven. É um dos meus filmes favoritos. Esse remake do Padilha está muito bom. Apesar das imposições dos produtores e da classificação indicativa, Padilha fez um trabalho competente de direção e respeita o original, atualizando os conceitos que permeavam o clássico. Aí. Tanto palavras bonitas, né, cara? Cara, todos são científicos anos 80, né? Ué, ouvi muitas reclamações sobre a falta de violência neste remake. E quando fui assistir, já na primeira cena, né, que lembra o Metal Gear 4, um ED-209 picota um garotinho de chivaria. O cara andou com tesoura, né? O personagem do Michael Keaton como o presidente da OCP poderia ser uma figura. Como é, mas uma figura. Que engraçado, ó, detalhe. Quando eu vi o Michael Keaton no filme, eu dei uma olhadinha de leve. Quando eu vi o trailer do filme do Robocop, eu vi o Michael Keaton. Que eu vi lá o fella lá do... É o antigo Batman. É, meu, Batman, o cara voou. Eu olhei pra ele, eu fiquei pensando, porra, meu irmão, estão fazendo um filme de outro Batman, dude? Mas eu pensei assim, cara, eu não consigo ver ele sem ser o Batman. Ele completa aqui, poderia ser uma figura inacessível. Ah, e sim, né? Mais obscura, que se limitasse a ficar em sua sala hermética, envolta em sombras, delegando ordens inescrupulosas aos seus subordinados. Aí tava o André Tachibana aí, tá na NASA, né? É, né? Acho que esse detalhe o caracterizaria como vilão. Do jeito que ficou, não me convenceu que ele representa o mal. Ao contrário, até concordo com ele partindo da filosofia maquiavélica dos fins justificarem os meios. Olha aí, cara, aí todo palavras bonitas. Quero ver androides, ciborgues e drones tocando o terror do mundo. Enfim, fiz algumas ilustras que serão artes de camisetas. Se puderem divulgar para os asilados, agradeço. E abaixo um link de um infográfico que ilustrei para o Tecmundo sobre o novo Robocop. Tem um link aí, ó. Do André CHC. Aí. Aí, brinca. 38 anos, licitante. Beleza, galera do Azileitor, gostaria de comentar sobre o AzilaCast do Robocop. Aí. Essa galera que tá falando que o filme é medíocre, vixe, meu irmão. Daria, cara. Deveria usar o mesmo senso crítico na escolha dos políticos FDP na hora de votar, porque, como disse o tio do Manel. Manel. Manel é o Manel, né? Manel manteiga. Isso é só um filme, porra! Filósofo, né, meu tio do Mandela? Acabou o e-mail aqui. Depois dessa, tá, e aí, por sinal, dou um T1000. Aí, a nossa escala de notas aqui do Asila, mano, que vai de T0, T100, 200, 300 até o T1000, né? Aí. A gente avalia os filmes, jogos desse jeito agora. Aí. Valeu, galera, e muito sucesso. É isso aí, André, garantindo aí. Márcio Castro, arroba Macrastro, MK Astro AM. 30 anos, falando diretamente de Manaus. Olha aí, mano. Aí, Manaus. Eu dizer que nunca achei um podcast mais louco que o de vocês. Todos os dias fazem minha viagem de ônibus até o trabalho muito mais confortável. Aí, o Asilazão transformando o dia a dia da galera aí. Pois é, né? Botando aqueles ingredientes do... Aquelas meninas superpoderosas. Né? Não vou enrolar muito, mas queria ganhar um badge de ouvinte, filha da puta. Afinal, já escuto há algum tempo e essa é a primeira vez que escrevo, olha aí. Aí, é um texto. Ouvinte, filha da puta. Né? Ouvinte, filha da puta. Renan Roots, 24 anos, essa é a idade do Manel, ele nunca disse que tem 25 ou 23, né? Ele tem sempre 24. Ele disse vai ser para sempre 24. Né? Eterno hashtag 24. Zona Lost de São Paulo, desenhista e projetista. Fala aí, seus fala da gaita. Tá aí, rapaz. Aí, mano, cara todo... O cara é meu primo, doido. Muito bom esse último cast de porradaria de vocês. Rachei o bico com a treta dos pedreiros e com o Cico sem leão. Cicozão. Estávamos em uma festa que tem aqui onde eu moro, do 1º de maio. Ou seja, aquelas festas lotadas de gente. Ixi, aí, menino. Aquelas quermesse, né? Quermesse. Ô putaria, estava meu primo, mais três amigos e a namorada de um deles. Então chegaram quatro caras e começaram a mexer com a namorada do cara. Mexer. Cara, deve ser o quê? Vocês ou outros caras? Deve ter sido os caras, né? O cara deve ser um voyeur, né, mano? Aquele cara que dá valor ver os outros pegar a mulher dele. Putaria. Ô putaria, começou aquele bom e velho debate. E que não sei o que, não sei o que, blá blá blá, e visto, tem, vem, vai ali, vai acolar e pega. Debatezão profundo, né? Enfim, resolveram acabar com a discussão. Cada um foi para o seu lado e o princípio tinha acabado. Que princípio, nada, mano? Nem começou nada. Só que aí os caras voltaram em 8. Vixe, mexe. Aí. Galera, zona do poder aí. E esse meu primo já não gostava nem um pouco de briga. Aí isso é GG. Cutucou seu amigo do lado e já chegou grudando na gola da camisa. Vixe, meu irmão. Imagina, o cara do nada chega grudando na gola da camisa, dando aquele cheirado no cangote. Vixe, o cara dá... Imagina, um nego chega perto do teu pescoço. Otaria, velho. Otaria, viu? E dando aquele porradão no meio da cara. Vixe, meu irmão, o cara é meio ignorante aí, viu? O cara não esperou nem o fight, né, mano? Do Shao Kahn, cara, né? Não esperou, nem saiu o jogo do Rambo. A peia começou. Até então tava 4 contra 8. Só que tem um pequeno detalhe que mudou tudo. Ixi, aí. Esse meu primo conhecia muita gente. Eu imaginei ele tweetando. Cala, tô precisando da ajuda de vocês. Putaria. Mas muita gente mesmo. Aí começou a surgir um monte de ninja. Vixe, meu. Vixe, aí é perigoso, os caras. O cara pegou logo o dado D20 e começou a briga. Era nego subindo do bueiro, nego pulando do bueiro. Já vê isso, mano. Bueiro? Já vê isso. Tartaruga ninja. Já vê isso aí, mano. Nessa já virou 20 contra 8. Vixe, meu irmão. Maria. É isso. O cara virou o time, né? Virou o IAP rolando solto. Então aconteceu um fato digno de cena de filme. O cara já... Ó, primeiro, foi 8 contra 4. Depois, o foguete do bueiro. Depois, o hashtag Twitter. Depois, o festinha da vovó. E agora, o cara pulou o muro e vai vir a reviravolta do filme. Vamos lá. Aí. T4 do time do meu primo, tá dizendo, deve ser LOL. Não era da região. Não conheci muito bem os caras que eles estavam juntos. Conheci apenas um, para ser mais preciso. Então, um bichão no meio da peia me desse a porrada na cara do cara, da cara do cara, o cara da cara, que tava com ele. Aí foi só aquela porra, meu irmão. Eu tô do teu lado, brother. Pois é, né? Ele todo assustadão se desculpou e a peia continuou rolando solta. Isso. É peia sem fim, né? Cara, ei, mano, desculpa aí, não sei o que aí. Ei, mas foi mal. Putaria. Enfim, beijos negada. Beijos ou beijos? Eu acho que essa briga não resultou muito, não. Taria. Depois da cafungada lá no cangote, acho que esse beijo aí. Cara, obrigar os caras a trabalhar no carnaval aí pra maquiar, ainda obriga o cara aí com a máscara do Batman. Porra. Trabalho no... nesse ano aconteceu isso aí, mano. O cara mano, amanhã vem todo mundo fantasiado, não sei o quê. Aí eu peguei. Falando que é no meu, aconteceu faz do teu, mas é meio. Aqueles gordinhos da TI com a máscara do Batman. Aí eu tenho uma máscara do V de Vingança, né, que eu comprei junto com a HQ. Aí levei, né, e entrei na, no escritório com a máscara, né. Isso. Aí quando eu entro... Os caras te prenderam, foi sem ninguém, né? Quando eu entro, os caras tudo normal, mano. Já é isso, mano. Era todo mundo chocalhado, mano. O Joel. Só o pobre do Joel com a máscara, mano. Que diabo é isso aí, mano? É, mano, isso aí é uma só, sacanagem. Só o Joel foda, que caiu na pegadinha, foi? É, mas pelo menos a luta com a fantasia era leve, né? O pior é se tivesse sido vestido de Kamen Rider, hein? Kamen Rider, o mundo mais feliz. Kamen Rider, é o que ele sempre quis. Kamen Rider, Black MX. Loucura, né? Pior que eu tenho uma máscara do Kamen Rider mesmo, o bicho é quente, só uma porra ali. Caralho, imagina entrar um besouro no trabalho. Vixe, cadê a galera? Ô, pilão, valeu! Agora de histórias de carnaval ali da época da infância. Eu só me lembro desse negócio de carnaval, mas de... Na época do colégio, mano. Do colégio todo mundo ficava, carnaval, não sei o quê. Feriadozão muito louco aí. Eu acho escroto demais, ó, mano. Porque as aulas começam, tipo, final de janeiro, né? Começo de fevereiro. É. Aí passa uns 20 dias aí. Galera, feriadozão muito louco aí, não sei o quê. Mas é hoje, porque quando era mais novo, as aulas só começavam mesmo depois do carnaval. E ainda tinha. Não, sempre estaria. Eu me lembro. Não, mas pra ninguém não, mano. Não, sempre estaria. Eu me lembro, mano, que eu estudei no colégio perto da casa do Manel, mano, que era desse jeito. As aulas começavam, sei lá, como se fosse dia 10 de fevereiro, mas a aula mesmo só começava depois do carnaval. Os professores ficavam, tipo, só revisando matéria e tal, cozinhando um pouquinho, não sei o que. Depois do carnaval começava bem. Tinha começado, mano, como é que é rever matéria, mano? Rever do ano passado, né, mano? Continuava o mesmo professor, né? Os professor é mágico. Eu só sei que eu lembro quando era pivete, esse negócio de carnaval, né? Aí o negócio do feriado, né? Porque menino gosta de feriado, né? Ficar jogando Super Nintendo. Ah, aí era demais. Né? É só menino não, mas até hoje eu ainda gosto de feriado. Ô, eu em casa aqui, mãe, eu vou alugar uma fita ali na locadora. É o novo! Ixi, menino, esse negócio aí era bom, mano. Quando chegava no carnaval, o cara... Ah, passar uma semana com a fita aí. É doido, só que a minha locadora tá safada. Ei, meu, só vai passar o carnaval que assim, promoção de carnaval. Alugue 5 e só entregue. Filha da puta, do. É, tinha CD mesmo. Tinha CD mesmo. Que o cara passava a quarta-feira de cinza, né? A quinta é a sexta, que só falta segunda, né? É, mano. Essa aí era a promoção master, viu? Essa aí. Eu me lembro, não sei onde era, mano. Não sei se era no César, era um negócio desse, mas o cara tinha que alugar 5 fitas mesmo, eu acho. É, eu acho que era na DSR essa bicha aí, velho. Na DSR não tinha uma promoção de carnaval que era nesse esquema, não. O cara alugava 5, passava não sei quantos dias e ainda levava mais 2 fitas de graça, não era não? Ah, tinha uma faça assim, eu me lembro. Eu sei que tinha alguma locadora aí que o cara levava 7 fitas pra casa. Que maria. Eita, pô. Isso pro menino é zerar a vida. Com as fibras que o Júnior levava pra casa, mano. É, nada. Isso aí é pesado, viu? Aí virou o né? Seleção era pesada, né? Barbie, o trenzinho da alegria. Era o... Como é? Aquela... Era a Branca de Neve com 7 grandões. Meu Deus. Histórias que nossas babás não contavam, né? Só no leco antigo, né? De putaria que esse filme aí, o galã do filme é o Costinha, mano. O Costinha. Costinha meio de abrão, hein? Putaria, é não, mano. O Costinha era todo pornô, mano. É. É doido, não tá por fora. Não, mas pera aí, mano, não sabia dessa não. Eu achei que essa que eu tô contando aqui é a do Tirou. Desenho animado, mano. É, mano, desenho animado. Tá ligado? Eu não sei dessa galera. Eu não sei dessa parada de costa, não, tô fresco, mas imagina do cara participando de um filme pornô. Putaria. A senhora vem aqui, é só arriar a calça e te deixar meu pau. Tem prêmio de montão. É, tem raspadinha no cu, tem raspadinha na boca, tem raspadinha na... Tem tudo que é raspadinha pra senhora, pro viado do seu marido e pro puto do seu filho. E quem não tem pra aquele filho da puta que está lá em Piracicaba, tá? É, e todos os prêmios aqui da raspadinha do Rio, ó, sai é o caralho que sai. E assim... Lembro que minha mãe me arrastava forçadamente pra ir pro carnaval ali. Carnaval. Cara putão, mano. Ah, mas negócio de carnaval. Eu quero ficar em casa assistindo os cavaleiros aqui, não sei o quê. O cara quer ficar no Inés, né? No Super Nintendo, né? E o cara vai pro carnaval, hoje. Mano, o Joel tinha acabado de alugar a fita na locadora do VHS dos Cavaleiros. Ah, era a locadora do César. Do César, né? Ei, mas o César dava mó rolão um carnavalzinho, mano. Esse bicho decorava ali a locadora, tudo ali, de tava carnaval. Tava confete no chão, hein? O César, mano, o César... Hoje em dia esse bicho é promoter, mano, não? Promoter! Evoluiu, cara, cresceu, né, mano? Esse bicho é porque daquele ele tem já demonstrava, mano. Ele é DJ hoje em dia, mano. É, não, ele sempre foi, mano. Sempre foi ele, mano. Tá doido, né? Quero fazer altas festas, é, mano. O César é das antigas, mano. Eu lembro que quando inventaram essa parada de DVD, mano, as antigas mesmo. Quando inventaram, ele já tinha uma máquina dessa. Uma vez que eu fui quando criança, que minha mãe levou, eram aqueles carnavais de rua, né? Que a galera faz no bairro ali, não sei o quê. Aí, mano, o cara... Os desfiles eram as escolas de samba. Desfile é aquela carniça velha de Fortaleza, mano. Pulando e jogando spray todo mundo. Carnaval daqui é assim, mano. Aí no meio do carnaval, mano, rolou um mela-melazão muito louco, mano. O cara saindo lá todo cheio de goma na cara. Que diabo é esse, mano? E eu assim, pequeno, mãe, não sei o quê. Tão jogando ovo em mim, eu que diabo é isso? Caralho, eu lembrei de uma coisa agora, né? Só com os olhos tudo ardendo, hein? O Manel também já levou muita ovada no carnaval, não foi não, mano? No carnaval? Não. Quando chegou um dia desse, não tô na sua, me disse que tinha sido uma ovada. Eu me lembro que no final dessa mesma festa aí, mano, no final a gente comeu um vatapá que deu uma dor de barriga, zona muito louca, mano. Era égua, mano. O vatapá aí, fuleiragem, mano. Aí sim, aí é carnaval, hein? É, aí acabou no clima de carnaval mesmo. Chave de ouro. Chave de ouro. Eu me lembro dessa parada aí de mela-mela, eu era pivete. Eu fui lá na Domingos Olímpico. Eita, porra. Minha mãe, bora, menino, vamos lá pra Domingos Olímpico ver as escolas. Puta que pariu, pivete. Doido pra jogar o meu. Domingos Olímpico é carnaval de coroa, né? Não era nem as escolas, não. Era o pra ver maracatu, né? Era a galera. Maracatu. Era as carniças Red Serviluz, mano, com a máscara na cabeça. Serviluz, né? Galera dava 50 centavos, é, mano. Pula aí. Aí a galera das arquibancadas lá. Aí eu lembro que a arquibancada não caiu, não, doido, na avenida. Eita, pô! Eu lembro disso aí, ó, mano. Desabamentozão, mano. Foi muito louco, foi isso. Muito doido. Para! Então, galera, sabe que a galera gosta de fazer um enxame, né? A galera, ei, morreu uns 30 ali. Aí minha mãe, vixe, meu filho, é arrastão, ó. É, a pessoa, é assim que os tumultos começam, né? Aqui pancada de despenco. A mãe do Bala começa a gritar arrastão, que não deve dar. Se ela já tá correndo e matando mais uns 30, né? A putaria lastrou, caiu as arquibancadas, né? E parou e tudo. Aí eu vi só um cara no meio da avenida dizendo: não para não, não para não! Não para não! Vixe, meu irmão. Aí, do lado direito, eu me lembro como se fosse hoje. Três caras jogando ovo pra galera da esquerda. Já é isso. Três pau no cu, putaria. É, meu, pra o pessoal se situar melhor, mas explica aí como é o carnaval da Domingos Olímpio, mano, que pode ser qualquer coisa, é, né, falando aí. Esse carnaval o pessoal da... até agora só sabe ter uma arquibancada e um bocado de cara do Sérgio Luiz mascarado, mano, mas fora isso. É a avenida chamada Domingos Olímpio. É assim, logicamente vai e vem, fica uma arquibancada no meio da avenida, e se possível, uma na direita, e se possível, às vezes, dependendo do ano, eles colocavam do outro lado também. Aí fechava o caminho pra passar a galera. Aí o que é que acontecia? A galera que era contratada era os fuleiros mesmo. Ei, mano, toma 10 reais aí, anda aí, daqui até ali. Aí, os caras com os confetes, com spray, com aquelas máscaras de papelão. Aí ficava na arquibancada a galera, né? Aquelas arquibancadas improvisadas, não sei se era da prefeitura. E qualquer pessoa podia chegar, era aberto, era céu aberto. Não tem nada de empatar ninguém, não. No meio da avenida, as ruas pra chegar na avenida, ia todo mundo. E as pessoas que chegavam era, sei lá, gente passando, gente que ia, e todo mundo levava o que queria. Ovo, spray, qualquer coisa. Eu escutei até uma vez lá a galera jogando rádio com o rato lá. aí o cara, o cara. Eu tô imaginando a cena aqui, da arquibancada caindo assim, né? Matando bem uns 30 e o cara não para não. Não para não. Eu tô vendo que esse cara disse, caiu uns 20 no chão, doido. Teve até um que fraturou o negócio aí. Minha mãe, vixe Maria, arrastão. Eu me lembro que ela disse isso, meu pai, vamos embora. Aí o cara tacou o vaso. Como é que eu imagino o cara que tá na arquibancada que desmoronou, mas olha pro lado, aí vê a família do Bala, aí vê dos caras, né? Aí muda, né? Mas vamos embora. Ô, putaria. Eu só fui uma vez pra sair da Domingos Olímpico. Eu fui depois de, sei lá, uns 6, 7 anos depois, mas só com a galera mais velha. E quando era mais novo, foi só essa vez. Eu acho putaria ali, mas já vi que a galera monta arquibancada, velho. Arquibancada, zona antigamente era toda de pedaço de pau amarrado com aramezão. Fala a fita, velho. Isolante, né, velho? Galera sentava, mano. O bicho ficava era pinço, mano. Assim, que bancada fazer a balançada. E dava medo, mano. Porque o cara ia subindo onde o pessoal pisa, né? O cara vai subindo, o bicho aí todo se balançando, mano. Não é. A pegada ali é corajosa, viu, mano? Aí minha tia... Tem que ser marabalista, né, dele ali, ó. Aí subindo e se equilibrando, né? Pra não cair. Aí teve um ano, mano, que foi a família todinha, né? Aí minha tia chegou assim, ah, vamos sentar ali, lá em cima. Aí eu, tu é doido? Sentar lá em cima, hein? O bicho tem nível de se segurar, macho, lá em cima. É só um pedaço de madeira deitado e pronto. Aí dentro, velho. Um pedaço de madeira deitado dentro. Cara, aí dentro, velho. Depois dessa altaria aí que teve esse desmoronamento, aí começaram a construir de alumínio, né? Agora é reforçado, né, cara? O Joel, na hora que disse tu é doido, olhou pra baixo, pra cima, tu é doido, né? Eu lembro que os meus carnaval eram um pouco diferentes. É que a minha família do interior mora assim no litoral, né? Então a família sempre tem esse costume de cuidar no carnaval, se manda todo mundo. Vocês sabem como é, né? No litoral aqui é onde é mais movimentado, né? O carnaval. Uhum. Aí eu sei que quando era nessa época, mano, enchia umas 20 pessoas na casa dos meus avós. Aí nesse ano, a minha bisavó, né, que era a mãe do meu avô, tinha falecido, mano. No sábado de carnaval, ó. Oxe, Maria. É galera pulando carnaval. Não, e todo mundo chegando. Não, todo mundo chegando na casa, né? Assim, pensei, umas 20 pessoas, cada um chegando nos carros, e só o meu pai recebendo o pessoal. E aí, beleza? Tudo bom? Aí o pessoal. Que foi isso aí, irmão? Clima de velório é isso aí. Não, é um velório mesmo. Aí o pai do Zivaldo. Não, pessoal, é o seguinte: a gente entrou em consciência aqui. Depois do carnaval, a gente enterra. A minha avó, cara, era uma figura, sabe? Que Deus a tenha hoje. Mas o meu pai, nesse ano, tinha levado pra ela um som. Naquela época, uns 15 anos atrás. Um som. Pra minha avó era a cor do outro mundo, né? Com a radio... É, com a radiolazinha. E deu um vinil, né? Só com música de carnaval e tal. Eita, é novo. Aí a minha avó era perturbada, ela... Todo mês da casa, ela... É, botando um sonzão lá, bem altão, ó, com as músicas de carnaval, né? Aí chegava o pessoal... Dona Julita, que é isso, rapaz? Sua sogra morreu. Eu não mandei essa velha morrer no sábado de carnaval. Eu acho que a avó no Zivaldo aí tá no direito dela. Também acho, eu apoio a coroa. Aí o pessoal tudo dividido, né? Ninguém sabia se embora pra casa. Aí minha mãe, não, pessoal, espera aí, só a gente fazer duas alas, foi as que são a favor, são contra. Mas, aí, ó, só foi sair o enterro, mano. Depois que enterrou, pronto, a galera tá todo mundo pulando carnaval. Pelo menos foi um enterro alegre, né? Tem aqueles enterros que tem até salgadinho, né? Eu lembrei agora do. Falando da história da tua avó, me lembrei da história do meu avô agora, velho. Morreu? O meu primo, velho, ele dava maior valor a esse negócio de mela-mela, né? O bicho sempre ia todo ano ali, aí o pai dele tinha comprado ali uma bandeja de ovos pra ele, né? Ele gastou ali tudo em um dia só. Tacando os outros. Aí ele chegou assim, meus ovos aqui acabaram, não sei o quê, aí vou pegar da onde? Eu vou pegar do meu avô, que mora todo mundo perto. Coitado coroa, mano. Aí ele entrou na casa lá e pegou tipo uns 4 ovos da geladeira lá e levou, né? Aí, na hora do almoço, meu avô olhou assim, chamou meu tio assim de uma vez. Aí, fulano, cadê meus ovos? Cadê meus ovos? Uma piada poderia ter sido melhor do que não dar a resposta do teu tio. A putaria que ele respondeu: rapaz, isso aí não, meu cara. Sei lá, cadê teu gol, porra? E aí, putaria, mano. Se o cão decide dar o ar da graça pelo menos uma vez por ano, mano, com certeza é no carnaval, velho. Ah, já deu que não presta. Eu já vi ficam de perto aí no carnaval, o que aconteceu? Eu tinha uns 15 anos. Aí sabe como é que é, né? Aquele demônio. Aí o pessoal com 15 anos, vou, eu bebo mais. Não, quem bebe mais sou eu. Ai, pra puta que pariu, eu bebo mais. Aí ali na flor da idade, aí tinha um amigo nosso perto do centro que tinha um L200, né? Ele era o mais velho. A gente bebendo aqui, ei, mano, vou ser o responsável por vocês aí. Qualquer coisa aí, eu tô aqui nas áreas, viu, bala? Não, tô, é nóis, tá doido, porque tem 15 anos aí, né? Sabe como é que é, né? Aí, beleza. Enchendo o tonel de cachaça, lembrei do Manel na época, aí. Ai, cerveja, aí tinha um menino de 10 anos no meio da gente. Gente. Já abençoei o menino de vez em quando dá uma bitoquinha na cachaça. Já abençoei. 10 anos, cara. Já o que a gente tá preso? Não, eu sou acostumado. Só bitoquinha. Aí ele botava na tampinha da cachaça e virava. Tá aí a sonoplastia, o cara só... Aí gente, ali tava na praça, ali perto da 13 de maio, jogando futebolzinho, a galera se divertindo. Aí a gente bebendo, se divertindo. Aí a polícia zona. Fudeu, eu vou ver cadê o Jacinto, que ele era o responsável pela gente. Jacinto. Mas tudo bem aí, lascou mesmo, mano. Mas quando eu olho pra esquerda, né, que o carro dele tava lá. É, mano, vai embora não, filha da... Putaria. Se mandou, cara, já sinto muito, né? Já sinto muito aí, bala, se fode sozinho. Já sinto, foi o primeiro que correu, ó, bicho fitou na régua, mano. E o pior, eu ainda fui trouxa duas vezes, eu olhei pro carro, ele foi embora, quando eu olhei pra galera, cadê? Eu sozinho, foi tudo, meu irmão. Meu irmão, não correr não, porque eu era sempre fui alto. Aí só passaram assim, esconde as cachaças debaixo dos bancos da praça. Aí eu me fiz que lá que tava olhando pro lado pro outro, não aconteceu nada. E o menino de 10 anos sumiu. Aí no dia seguinte, a gente nesse carro com ele, aí fiquei puto, né? A gente perguntou, por que que tu fugiu? Vai fazer o quê? Não, a polícia bateu aí, sei lá o quê? Cada um por si. Cada um por si. É muito baixo. A regra do Oeste, né? Levar agora um azar muito grande, viu, doido? O cara ser preso em pleno carnaval, cara. É mesmo, viu? Aí no dia seguinte, a gente, não, vamos beber aqui, então vamos deixar passar, né? Entre aspas. Aí bebeu. O menino de novo, mano, de 10 anos apareceu, mano. Sim, aí o pivete lá de 10 anos, eu vou tomar gelada, mano. O menino não vai ficar perto de mim, não, dude. Foi mal aí, esse bucha aí não é pra mim, não. Aí a gente bebendo aqui, tá? O menino ficou de lado e tal. Aí, quando a gente vai, vamos embora, né? Subiu todo na L200 dele, tinha a galera atrás, outro dentro, mó putaria, os meninos novos. Aí o menino, meu irmão, tô muito doido. Menino de 10 anos. Menino de 10 anos, macho. Aí eu pensei, meu irmão, cadê a mãe desse menino, doido? Aí o menino, tô muito doido. Aí, em cima da caçamba da L200, levantou e disse isso. É um galhozão na testa dele, não? Pumba! Ai! Coitada, eu olhei pra trás, eu só vi o boné caindo no chão. Aí o menino lá todo roxo. Mataram o Fialenha, mano. Aí. Parece que ele era sobrinho dele, alguma coisa assim. Totalmente irresponsável. Ele botou o menino lá e foi-se embora, meu carinho. Mataram o Fialenha. Lembrando aí, se você assiste o podcast, tem 10 anos. Não faça isso, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Meu Jesus. Eu acho que não era nem 10. É porque já passou o carnaval, né? Eu acho que ele tinha uns 12 anos, que é o menino. Acho que não era uns 10, não. Acho que uns 12 anos. 11, 12 anos. Pelo amor de Deus, não faça isso. Jesus amado. Tem amor, sua vida, sua saúde. Não faça isso, seu merda. Eu lembro que essa parada de carnaval também foi quando eu tomei o primeiro porre, ó, mano. Vixe. Cheio. Mas também foi o primeiro e o último. Bons tempos. Mas, a gente não tinha nada pra fazer, cara. Aí nessa noite, a gente não quis ir pra praça, né? Tava eu, um primo daqui de Fortaleza também. A gente foi, né, pra casa desses meus mesmos avós, né? Só que já foi outras épocas, né? Outros tempos. Aí eu sei que a gente não foi pra praça, né? Pra avenida, ficou por lá mesmo. Aí meu primo, ei, mano, ficar aqui só do nada, vamos comprar alguma coisa ali pra gente beber aí. Na hora. Aí, mas era na hora, um bairro, é um pagando, bairro assim. Né? É um bairrozinho um pouco afastado, mano, da avenida, e a gente rodou atrás de bebida e não tinha, mano. Não tinha cerveja, cachaça, só achou um boteco reaberto, aí só tinha Romutila, né? Aí, pai, vai ser isso mesmo. Aí a gente comprou 3 litros, né, de Romutila, e o meu primo, ei, mano, se a gente for tomar só Romutila, vai-se embora no estante, vou comprar um refrigerantezinho pra misturar, aí, sim, beleza. Só os entendidos, ó, mano. Os caras sabem até um segredo. É os entendidos, 3 litros, vai-se embora no estante. Não tinha, não, o que matou, cara, foi o refrigerante. Que ele inventou de comprar um refrigerante pra gente misturar, né? Não, que era pra misturar, pra render mais, mano. Mais uma renda. Você tem que misturar, meu chapa. Porque, assim, isso naquela época, não tinha mais novo, né? Você bebe rum, meu chapa, você tem que misturar, porque senão, meu irmão, vai ficar igual a mim no dia do carnaval, Deus. Acordei só de cueca, Deus, na caralho da... Sério? Acordei só de cueca na casa do carnaval lá do Iguape, na casa do amigo. Meu irmão, até eu acho que eu disse essa história aqui. O pai desse um amigo buzinando. Filha da puta, sai daí! Puta que pariu, Deus. Eu só de cueca aqui, aí tinha uma conhecida minha do meu lado, meu irmão, doido. Ei, velho, cara, é uma cena forte, meu Deus. Você acordar e ver o bala só de cueca, mano. É, apesar dele muito escroto, mano. Da garagem de casa. O cara mesmo. Não é doido. Cara, quer... A negada botou sem custo. Foi bala. É isso aí. É doido, é só no lepo-lepo. Já. Aí, doido, o refrigerante, né? Aí o cara corre e vê que tu tem aí. Aí, tem Coca-Cola? O cara, tem não. Nem Pepsi também tem não. Mas também sei, mas não tem, não tem cachaça, não tem cerveja, não tem Pepsi, já tinha, tem Coca. Ele disse que já tinha acabado tudo, mano. Aí só tinha mais refrigerante lá. Aí, não sei se vende só aqui aquela porcaria aqui, não sei lá. Aquele tal de mais sabor. Eita, porra. Caralho, destacar a fome, pode. E quente, né? Viu? Que não tava gelado não, só tava quente. Que ele tinha acabado de botar no freezer. Quente é que é o... Quente é que é o lepo-lepo. Pô, mas isso aí deu um porre, chapa. Olha essa Coca-Cola. A Coca, meu irmão, deu um porre, né? Eu lembro que era todo mundo vomitando dentro de casa, mano. Foi aquela putaria toda. Tinha um amigo, um cara que morava lá, mano, que era amigo do meu primo, que mora lá, né? Só que esse meu primo, ele não assim, né, da farra, né? Ele é evangélico e tal. Aí, mano, esse amigo dele tava por lá, mano, começou a beber também. Aí ele ficou por lá, começou a passar mal, né, e tal. A gente não sabia que o cara tinha problema de pressão, né? Vixe, mataram o fial aí, ó, de novo. A pressão do cara baixou, mano. Ele quase morre, mano, lá em casa. Aí, não, legal, foi a desculpa que a gente inventou pra mãe dele, ó. A gente inventou que ele saiu com o meu primo, né, que é evangélico, foi pra um congresso aí da igreja. E aí, tinha tomado suco de laranja, ó lá. Acho engraçado que o cara é mais pecador do que a gente, né? Não, mas isso era um amigo, né? Eu pensei, esse bicho chegando no hospital em coma, né? Com alcoólica. Não, foi separado. Um suco de laranja. Laranja não, foi de maracujá, bicho. De maracujá, mas... Foi em nome de Jesus. Taria, mano. Meu irmão, mas eu vou te dizer, mano, no outro dia, velho, caralho, pensa numa ressaca do cão, ó, mano. É, essa história aí eu nunca voltei, viu, mano? Não, é, mano. Manel, pode acabar o cast agora, depois dessa mentira desse agora, doido. Não, mas esse bicho disse que depois que ele removeu seu fígado, mano, nunca mais sentiu nada. É porque vocês não estão vendo, pessoal, mas o ícone do Skype dele é uma pintudo. Não, mas e o pior que eu liguei pro Manel, mano, tipo em 5 dias, eu acho, antes do carnaval. E esse bicho dizendo que tinha operado o fígado, né? E eu nem me toquei, né? Que ele já era preparando pro carnaval, mano. Dizendo que tava pesquisando como é que bota um fígado biônico, né? No barriga dele. Não aguenta mais, né? Não sei o quê. Manel, por isso que eu acho que eu me lembro dessas histórias aí, Manel, dizendo que queria usar uma sonda. Uma sonda? Não, tem uma históriazinha massa. Enquanto a mulher não tá aqui no quarto, eu vou contar rapidamente. Mas já bem que não tem muita cor, não. Ora, eu tava no carnavalzinho, ó, macho. Aí, só na molecada. Ei, vamos embora, negada. É. Que negócio todo, aí tava eu e o Magueto, ó. Vixe, aí a história é boa, viu, mano? A história com o Magueto. Aí é do bons tempos, né? Aí, é, o Magueto assim, é que vai demais. Aí o Magueto, ei, tu já tomou a tua hoje, mano? Vamos embora. Já tomou a tua dose? Aí eu, não, também não. Não, mas não sou disso, não. Vamos embora. Aí a gente, ei, mas tá faltando carne aqui pro churrasco, sei o quê. Aí vamos comprar ali. Aí tá arranhando. Pera aí que eu vou pegar o saco de goma. Aquela história que vocês atropelaram um pouco pra fazer churrasco. Cara, cuidado do Manel, tô pouco. Aí, Ganahai, vamos embora. Aí quando foi, vixe, macho, eu lembrei da parada aqui, ó, fudeu. Mas aí, vamos embora. Aí, pera aí que eu vou pegar aqui a goma. Vou pegar a goma pra sair lascando nas cocotas. Tá passado, né? Não, isso tu, a goma pra ficar frescando com as cocotas. Aí, isso eu tu, levo aí. Cara, isso aí, a goma. Isso tu? É, não, eu fui, voltei pra pegar a gomazinha pra atacar nas cacotas no meio do caminho, sabe? Sim, sim, sim. Aí lá vai eu andando. Aí veio também e tá, tal, que aí quando a gente chegou lá na frente, macho, uma lourazona doideira, shortinho, né, e tal, carnaval, aí eu tinha... É, uma gostosa e duas marmotas, sabe? Aí eu, eita, macho, olha aí aquela loura. Né, é, macho, aí aquela loura ali, macho. Aí, vixe, macho, aquela loura ali é violenta, viu, macho? Aquela ali é violenta, pô, vamos lá. Aí ele, não, macho, tá doido, é, macho? Aqueles guabiru ali, quem quer ficar com aquilo ali? Eu não vou, não. Aí o macho pegou uma, né? Aí eu, não, o Fernando não tá nesse, não. Aí, macho, depois que tu tomar duas, três doses, ela vai... Não, aí eu, rapaz, depois tu tomar as tuas aí, ela vai ficar mais gostosa de todo. Vamos embora. Manel dando conselho pro Vagueta, olha aí. Aí lá vai eu. Cheguei lá, cheguei aí, fui atravessar a rua pra justamente ir. No meio do caminho elas passaram por mim, né? Eu enchi a mão de goma, mano. Eu cheguei gritando, eita, goma na cara. Aí a menina. Por quê? Porque eu não iria fazer. Depois de já ter jogado. Eu tava com a mão. Massa é que esse bicho chegou loucão, né? A menina falou, ele se acalmou, né? Do nada. Mas peraí, macho, você achou que completar a tática. Aí ela. Porque acabei de ajeitar meu cabelo, não sei o que, acabei de sair de casa. Aí eu, não pode, você também não vai passar sem narrar, não. Caralho, é doido, não, do Manel. Não jogue, não, sério, faça alguma, o que você quer? Opa! Aí eu, opa, as coisas melhorando aqui pro meu lado, aí o outro só olhando lá do outro lado da rua, ó. Bora, mas tá com o grito. Aí, muito rato, louco, tá, né? O outro não chegou nem perto, ó, porque já virou. Aí eu, pois vamos fazer um negócio. Eu, você não leva gomada e eu, e como um prêmio... Como é, mano? Como o quê, mano? Como prêmio, né? Eu vou ganhar o prêmio, né? Aí da praça isso aí, mano. Eu como o prêmio. Eu como o prêmio. Mas agora que eu entendi, eu como o prêmio. Agora que as coisas se pareceram. Esse bicho é malicioso. Como a giromba e beleza. Essas coisas do carnaval, mano, é no meio da rua mesmo, mano. Tem esse negócio. É? Mas foi a parada a coquinha, não. Foi a flor, não. Foi só o beijinho. Não, esse bicho é perigoso, mano. É o cara que faz um negócio desse no meio da praça de que bebe pouco. Peraí, acabei de falar. Aí o Manel ainda mandou. Não, vamos pra de trás ali do Mictório, né, o cara? Esse bicho abarcando a mina no meio da praça, mano, do lado de um guabiru morto, mano. O bicho é doidão, ai, Deus. Não, macho, tá doido. É, mas aí o pior que eu me indignei, macho, foi que ia ter o depois, tá entendendo? Ia ter o a mais, macho. Aí eu fiquei, rapaz, macho, aí eu, ei, mas onde é que tu tá? Aí, rapaz, eu tô aqui, morando meio que pertinho, tô aqui. Aí eu, que tal vocês irem pra lá? Um churrasquinho tá rolando, tamo indo ali comprar uma carninha. Ela é mesmo, vamos pra lá, gente. Falando com as outras, né? Aí eu, vixe, macho. Aí eu parei pra pensar um segundo, vixe, macho. Aí chegar dois babiru lá, dois cão comendo manga, e eu vou ficar com a minha gostosa. O meu irmão é que se vira, né? Bebo o suficiente, né? Não, bebo o suficiente, né? Eu, quando fui pegar o telefone da menina, não tava com o número, ó. Não tava com a porra do celular, ó. Ah, bem isso, meu Deus. Aí eu, vixe, mano, não tô com o celular, ó. Aí ela, poxa, e agora? Ah, né, eu cago o pau, né, velho? Aí ela, pois então, a única saída é tu me dar o teu, né? Aí eu fui, eu dei o meu número pra ela. E ela falou o dela pra mim, mas eu não decorei. Aí tinha que voltar pra casa, não tinha papel nem caneta nem porra nenhuma. Cadê que ela ligou? Aí tu tava aí girando, ela não ligou. Ligar pra ti, era? Então, aí eu fiquei. Manel tá igual aquele espantalho daquele programa, né, no Rede TV, esperando até hoje. Espantalho, esperando até hoje. Não, a incompetência foi minha, mas era pra estar com um númerozinho, mas se eu tivesse com meu celularzinho no bolso, macho, depois desse dia, macho, eu posso levar até debaixo do tênis, mano, decolado no tênis, mas eu levo meu celular pra todo canto. Não teve soft phone. Eu imagino, mano, o Manel voltando pra casa voada e, tipo, anotando mentalmente o número, 88, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 88, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 88, não sei o que. Aqueles filmes americanos, né, de adolescente. Aí esse bicho vira a esquina, mas tem um bloco de carnavalzão. É um, é dois, é um, é dois. É um, é dois. Manel, fila da puta. A pipa do vovô não sobe mais. O que eu mais lembro de carnaval, mano, as marchinhas de carnaval do Silvio Santos. Mano. Acho que eu tenho muita saudade, mano. Dessas marchinhas. Aí o cara é pouca coisa velho, né, mano? Aquela do... Mas nesse tempo era bom, cara. Era saudável o carnaval. Era, velho. Não, o colega do meu irmão ganhou um apelido. O cara tava, o Maguetazão de novo. Eu, o meu irmão, Magueta e o Pé. Aí o apelido do cara, Pé, né? Ele ganhou o apelido justamente nessa história aqui. Tá aqui, aí a gente tava lá. Eita, sei o que, na rua. Aí tinha uma safada. A safada olhando pra nós, né? Aí a bichinha dançava, olhava, toquei. Aí ele, aí esse bicho, todo mundo é assim, né? No meio do da, qual o nome? É de noite, mas tá, né? Cabaçou, né? Porque tá pulando e tal, fica. Aí o doido, macho, tirava um lencinho do bolso e se enxugava, ó. Boiola. Ele ficava todo enxugadinho, sabe? Aí esse doido, o magueto, todo enxugadinho. Aí o Magueta, aí, mas que a putaria é essa aí, mano? Aí ele, o que, mano? Joga no teu time, viu, mano? Aí ele, que diabo é isso aí, mano? O que, mano? Diz logo. Essa putaria desse lenço aí, mano. Time tu tá se enxugando, tu tá se enxugando de lencinho por quê, mano? Ora, porra, que eu quero, mano. É, mas lencinho é verdade, macho, viu? É igual a tu, mano. Eu gosto de homem, mas a gente reclama não, mano. Aí ele foi disso, aí ele disse justamente, aí, mano, derramar o nome, mas isso aí já é um pé pra viadagem, viu, mano? Aí pronto, começou a chamar o cara de pé, ó. Pé, ele, já fudei com esse teu pé, mano. É, macho, esse bicho é um pé pra viadagem, macho. O negócio de ficar se enxugando aqui, macho, no carnaval. Se enxugando é putaria, viu? Isso é uma viadagem muito violenta, mano. O cara no meio do carnaval, aqui o interior do estado é quente, que só uma porra, e o cara com um lenço, mano. Ele vai levar o carro, uma toalha, mano? Uma toalha. No interior tem uns blocos, né, que os homens se vestem de mulher, tá ligado? É, tem umas paradas. Interior, o Brasil todinho. É doido, os caras tem muito marmanjo por aí que é doido pelo carnaval, viu? Quando chega no chão. Ai, eu virei a Chanderlei e a Manaquete. Hoje é meu dia. Tempo bom, hein, mano? Ah, amor. Essa putaria do cara jogar futebol vestido de mulher, né, meu? É, tá aí um que dá maior valor essa parada aí, é o Cabeção, viu? O cabeça de nós todos ali. Gosta de dar uma Eu fui encontrar ele, aí eu fui. Todo vestido de mulher. É, eu fui encontrar no carnaval, todo mundo aqui, aí ele me ligou, foi o Moro que atendeu o telefone dele, não sei o quê. Aí ele, ei, macho, tu tá por onde, tu tá aqui? Era no Paracuru, se eu não me engano, é o Morro Branco. É, macho, tá aqui, mas eu tô na rua, tá, não sei o que, bora juntar a galera e tal, aí lá vai. Quando eu dou por mim, macho, o cara de vestido de mulher lá na frente. Eu que putaria essa aí, cabeça. Ele é carnaval, macho. Aí eu, ai, Deus, carnaval, cara, todo dia manjar, hein? É, aí vai te lascar com teu carnaval, macho. Teve um carnaval que queriam que eu fosse vestido de mulher pra Domingos Olímpicos. Ah, tomar no cu, mano. Eu vou é com esse calção aqui do Fortaleza mesmo, aqui, não sei o quê. Tu de mulher aí no carnaval, mano. Eu fui com esse calção do Fortaleza e tinha um torcedor do Ceará querendo implicar. Aí esse foguete mesmo, hein? Não sei o que. Já beleza, velho. Não, esse aqui é só um calção, mano. É, eu não torço pro Fortaleza, não, mano. Nossa, que pedra. O Toba deu 10 voltas. Eu, Manel, falou aí de carnaval, negócio de suadeira aí, de lencinho, de Manel 51. Manel 51. Aí eu lembrei de um amigo meu chegou e tava lá no Iguape, né? Carnaval e tal, um pouco mais velho. Aí, mano, pô, um carnaval ali, bacana, galera, vamos lá. Aí a galera na praça lá do Iguape, bicho, começou a encher de gente. Começou com enchendo. E ficou lá, a galera no carnaval, na putaria. Eu não, fiquei na minha, né? Nunca vi negócio de ficar pulando que negócio de felagem, não. Fica aqui no meu canto e tal, tomei uma geladinha na minha e tal, tranquilo. Pular nunca foi uma parada massa, né? É, pular, quem é gordo principalmente, né? Aí eu aqui, tudo ali, embaixo, a gatinha ali tá trocando olhar comigo, eu vou chegar lá. Eita, filho. Aí meu chapa, cadê? É aquela de vermelho. Aí tinha umas 30 de vermelho. Eita. Aí vai lá menos feia, né, velho? Aí eu macho, eu ainda sou uma pessoa boa. Eu olhei pra mais bonita o macho, GG aí, viu? Só o filé aí. GG. Vai, rocha lá, vai com tudo. Ele foi lá, doido, não era um trambucão não, doido, parecia um tatu. Tatu, ó. Comparação fodástica, viu? Parece um tatu, mano. Imagina a mulher, parece um tatu. Tá aí, mano. O senhor tava olhando pra esquerda nessa hora, quando eu olhei pra direita. É só pegar de costa, mano. Quando eu olhei pra direita, ele se abarcando assim, eu saio daí, filha da puta! Meu amigo, devolve! Aí ele foi ali, e eu sou alto, olhando ele andando, e foi lá pro corredor, lá pro beco. Mas cadê esse bicho? 3, 4, 5 minutos? Não é possível, né? Aí eu fui atrás. Fui. Quando eu chego no corredor, lá vem ele voltando. Eu digo, bem isso aí, ô Gabriel. Ei, meu irmão, isso aí é roubada. É cilada, é, Bino, é... né? É cilada, Bino. É uma cilada, Bino. É uma manjuba, não. Ixi, meu irmão. Tá, porra. Era um motumbo. Ela não é ele, é. Meu. Aí, caralho, mas já veio isso aí. Eu senti um negócio na minha costa. Eita, porra. Parece o bala no carnaval, um cara ousado, viu, mano? É, o cara dizendo, eu quase saí aleijado, né? Aí eu voltei com ele, aí passou um tempinho, aí eu olhei o cara, né? O cara, né? Eu voltei, olhei melhor assim, meu irmão, isso é um cara doido. Meu irmão, sei não, tô muito, é doido. Ainda bem que você se tocou antes, né? Porque senão. Antes? Ele esperou o cara tocar nele, mano, pra ele sentir. Ei, irmão, imagina ele batendo assim, a giromba na tua curva. Assim, né? Ei, mano, mas ele pensou que era o quê, irmão? O cara tava com cano no bolso. O cano. É tipo a história do Muchaco, né? Do Jack Chan Jr. essa história aí. Essa história é tão boa que merece ser contada de novo. Essa daí poderia ter sido, como é que se poderia ter acontecido em um carnaval, né? Qualquer. O Jack Chan Jr., esse bicho foi pegar um ônibus, né? Aí no tempo o pessoal treinava com. Ou era uma calça zona meia frouxa, né? Aí era tipo aquelas calças de malha, né, de academia e tal. Só que ela era frouxona e o Jack Chan Jr. não usava nenhum tipo de faixa na cintura, né? A calça segurava bem na cintura, mano, mas ela não comportava nada que o cara botasse na cintura. Como, por exemplo, no Chaco, né? O cara botava assim na cintura e o Jack Chan Jr. tinha uma barriguinha, mano, que empurrava o Chaco pra baixo, né, e tal. Beleza, né? Esse bicho botou o Chaco na cintura, foi pegar o ônibus, foi-se embora, né, pra academia. Aí da festa, esse bicho entrou no ônibus, né? Aí, como é que se diz? O Nuntiago começou a descer, ele botando a mão na calça pra subir o Nuntiago, né? Aí ele pegando o cabo no Nuntiago e ajeitando. Aí nisso tem um viadão, né? Grandão, tal, negão. Aí olhou assim pra ele e começou a lamber os beijos. Taria, mano. O dia dessa história aí. Um beijo todinho, meu beijo dessa parada. Putaria, mano. Caralho, não sei porque eu imaginei o pai do Chris agora, aquele negão. Assim. Putaria. As mulheres de hoje serão os homens de amanhã. Maria sapatão. Agora eu tava dizendo que sentia saudade das marchinhas de carnaval do Silvio Santos, mano. Porque era uma época ali de criatividade, mano. Gostava da época do vovô, era. Acho uma coisa que enche o saco, mano, hoje em dia, mano. Essas marchinhas, esses hits de carnaval, mano. Todo ano tem, mano. Não, essa música aqui. Ah, esse aqui é o hit do carnaval de 2014. Lepo, pra puta que pariu. Ah, enfim, esse lepo, goela abaixo, filha da puta. Acho que eu me lembro de um ano, mano, que escrotizadoramente, mano, a galera elegeu o hit do carnaval, aquele papo de jacaré, mano, do Pirro Box, mano. Puta que pariu, é. Foi se bater uma real, bater um papo no café, vai ver se fala. Caminhão novo. Ei, mas show fresco com esse negócio de lep-lep e tudo mais. Quem é um amigo meu sabe. Eu fiquei, puta que pariu, cara. Isso aí, antes mesmo, como diz um amigo meu, antes mesmo do carnaval chegar, eu já tô com nojo dessa porra dessa música. Foi com um amigo meu disse. É verdade. É, mas doido. O Bala tem cara que passou o carnaval dançando lep-lep e inventa um queixo desse. É doido com a calcinha zona colada. Putaria. Calcinha colada é um indireto pro Manel. Teve um ano aí que a música do carnaval era um tal Superman, ficou fraco, né? Mulher Maravilha. Ah, é? Sei o que era. É? Me lembro, faz uns 2 anos no máximo essa daí. Nada a ver a música, mano. Como é? Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge do Superman, né? Aí dá algum. Foge, Mulher Maravilha. Ai, com o Superman. Foge, Mulher Maravilha. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Aí tá esse teu cu, mano. Dito, velho. Na época tem situações antes, mano. Ok. Tem... Situação, acho. Então... Ué, aí, canta aí, mano. A música aí. Qual que é a música? Canta aí, porra. Não sei, mano. Não sei o que, não sei o que das quantas. O Pinguim jogou Kryptonita, aí... O Manel Superman sabe, ficou sabe. Fraco, o Superman ficou fraco, só caldo de bila. Aí, deixa eu ver o que mais. Ah, de caldo de bila tu inventa. Foge, foge, Mulher Maravilha. É, aí tem, aí foge, foge. Sendo que aí, macho, ah, é porque a o intenção da... fingindo, mas ele sabe a letra, mano. Ah, sei não, mano, sei não. Sei não tinha pra habitar a palavra. Sei não, sei não. Mas o nome, a intenção da música, mano, é o fode, fode, mano. Não é foge não, mano, entendeu? É ideia. É, mano, a gente tá uma cantiga infantil, mano. É, mano. É, a galera é mala, mano. Galera, tanto é que a coreografia, mano, é imoral, mano. É um negócio de... Pegando a fudendo a mulher, mas esses bichos são malos. Como é a coreografia desses de carnaval que não é imoral, mano? Qual é a coreografia do Brasil, porra. Não é? Então, aí é mesmo, isso é um fode, problema fode, do Brasil. Vai né? Ser fode, fode, é. Superman, fode, fode, Mulher Maravilha, entendeu? Em 1990 resistiu o El Chama descendo na boca da garrafa. Mas na época ali do El Chama, era uma época zona inocente, mano. Nossa, tchau, era tchau, tu... É o tchau, mano. Escolhi a bação muito grande, velho. Mas aí tem um pequeno porém, né? Poderia ser inocente pra gente que era mais novo, né? É, velho. Tem esse sistema babilônico aí. Aquele Beto Jamaica, né? Qual o nome do cara, velho? Jacaré, velho. Jacaré, velho. Pai de Washington, né? Pai de Washington. É, mas o pior, macho, é que o compadre Washington é o outro. Como é? Quem é o compadre Washington? Aquela bosta? É o compadre Washington. É o que tinha o bigodinho, né? O que tinha o bigodinho, né? Os dois caras tinham bigodinho, velho. Não, tinha não, mano. É o que fala ordinário. É o ordinário. É, pronto, aí se mexei mesmo, então. Falar ordinário. Não. Não, não importa, mano. Importa que esse bicho aí, macho, eu conheço a filha dele, ó. Vixe, mano. Puta, que pariu, velho. Conheço a filha dele, mas a filha dele é gata, viu, mano? Porra, mano. Tu tentou alguma ela coisa, né, mano? Hã? Tentou alguma coisa, não foi, Manel? Ela fala, lógico. Manel, ordinário. E aí, mano? Ela foi doida que por deu? Mim, mano. Ela é doida por mim. Aí te chamou de ordinário. Ordinário. Doida por bioca. A minha piadinha foi boa. Pouca gente vai entender, mas foi boa. Foi boa, filho. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Eu conheço ela mesmo, ela mora, ela era cliente do da Lan House ali. Aí, mano, é bem isso. Filha do compadre de Oscar andando Lan House. É, mano. Não, sério mesmo, ela mora aqui no. Não tem aquele conjunto. Conjunto, ó. Não tem aquele. Não, macho. Habitacionado, tá difícil ver a situação do compadre de Oscar mesmo. É, não, mas ela mora no Pio 12. Não tem aquela. Não tem aquele bicho ali, mano, qual o nome dele? O Acoelce aqui, na Sala Intermin. Já é isso. Ela mora vizinha, mano. Vizinho, ela mora dentro da Acoelce? No condomínio vizinho. Da gaita. No condomínio vizinho Acoelce, mas ela mora. Imagina, a galera... quer dizer, ela morava há 5 anos atrás, enfim, não sei, né? Se ela ainda tá lá, né? Mas se o nome do pai dela era Compadre Washington, o nome dela devia ser muito escroto também, né, velho? Ah, não, ela tá é tirando... Compadre Washington. Não, é Comadre Lisa. Era mó limpeza, era. É o Manel era dizendo, filho. Não, peguei a filha do Compadre Washington. É, pra todo mundo, bota a hashtag, peguei mesmo. Aí ia ser massa um filho do Manel, mas com a filha do Compadre Washington pela aparência. Mano. Já pensou tu? Uma versão do Manel com aquele bigodinho, mano, o cabelo do Compadre Washington. Sei lá, velho. Não, mano. Ô, oh, menino lindo. Aí ia ser hashtag BBB2015. Tá aí, irmão. Uma parada que eu apoiava era um filho do Manel com a mulher do compadre Washington aí. Não, tá filha, mano. É o quê? Agora tem até umas músicas de hit de carnaval que eu gosto, mano. As músicas ali do Chiclete com Banana ali, até dá pro cara dançar, mas é doido, tem. Dança. Agora tem. Imagina o Joel com esse burro, o barbotoso dele fazendo a coreografia. Virado, agora tem umas, mano, que macho, eu não aguento, mano. Ivete Sangalo, mano. Agora é um cara que eu não aguento, é aquele Asa de Águia, mano. Dá um macho, dá uma raiva, mano. Só de olhar pro cara eu já tenho raiva, mano. Daquele bicho. Que é isso? Isso é preconceito. É preconceito. Olhar pro cara só porque o cara é careca, tu quer bater nele. Só porque o cara fica fantasiado, né, mano? Esse Asa de Águia, eu acho que O do Asa de Águia é o cara do morcegão, né? Aquele boné. É, o do morcegão, é o de boné pra trás, o de boné pra trás, o boné pra trás. Durval Lelis, né? A ideia também. Ai, tu sabe até o nome do cara, mano. Tu que é fã dele, mano. É, fã, eu não sabia o nome desse baitola, mano. É, cobra comendo foco. Não, eu no trabalho, eu não trabalho assim, aí. Tu tem que pesquisar pra poder xingar o cara, né? Eu não. O cara pensa. Propriedade, né? O cara pesquisa pra xingar o cara. Eu no trabalho, aí de repente chegou o carnaval, aí uma amiga minha trabalha, não, tu não vai não pro Durval Lelis, o Asa de Águia, o Asazão, a porra de asa, mano. Pra puta que pariu. Porra de Asa de Águia, mano. Aí dentro. Quer dizer que era martaria se tivesse um adesivo daqueles de Asa de Águia no carro do Jorge. Ah, mano. É, mano. Pô, boa, meu, atrás do colar no carro dele, ó. Do lado do adesivo, foi Deus que me deu. Hoje em dia essas músicas aí, mano, são tudo fuleiras demais, mas por quê, mano? O compadre Washington, mano, podia ser até o cara mais escroto ali que... Ei, Manel, falando teu cunhado, ó, já bem podia isso, ser, mano. O cara mais escroto que existe, mano, mas o cara tinha um carisma, mano, enquanto cantava. Hoje em dia ele é advogado. É putaria que o compadre Washington não fazia porra nenhuma hoje da banda, mano. Ele ficava só dançando lá atrás, aí ficava... Tempo que o cara fazer sucesso não precisava ser bonito, né, mano? Tinha que ser só um bordãozinho de efeito e tava valendo, né? Precisa ser só marmotoso, né? E a foto dele aí, ó. Pra tu ver como o cara é... Olha aí, a foto... Caralho, doido! Meu Deus do céu! O que é que o tududu pá não faz, né, doido? É, o cara tchum. Tu sabe o que é o pior, mano? Em algum momento da história, esse cara aí deve ter sido um dos cantores mais bem pagos do país, sabe? Ah, merda, viu? Certeza, mano. Aí dá pra perceber que ele é bronzeado, né? O sovaco é branco. Tinha um concurso, né, pra escolher a dançarina, né, o Del tinha. Não, é, tá. Só balançar. Era, tinha. Ele separava o país. Era até uma disputa, né, que era entre o Gugu e o Faustão, né, pra ver quem é que ia sediar a competição. É o Tchan. É, então. Tô lembrando de coisa que não tem nada a ver do cast, é a banheira do Gugu, é, né? É, mano. Do Gugu, aliás, cadê? Uba, música clássica, né? O Manel achava massa aí, o Manel. Ele tá doido, mas só era gostosa, viu? Eita, cheira aí, é exatamente isso. Naquela época, que é o quê? Uns 10, 12 anos atrás ou mais, as mulheres de biquíni com a bunda pra cima das câmeras mesmo. E o Liminha ali, só filmando. Liminha, é, tá Liminha. Trabalho difícil do Liminha, né? Eu já raputaria, velho. Só saborosas, viu, mancha ali? Eu já raputaria, velho, que o cara, o Liminha, ele bicho era escroto, velho. Porque o cara pegava o sabonete, né, e tinha que jogar numa tigelazinha. Aí o Liminha pegava e jogava o sabonete de volta, velho. O cara... É, o Liminha é o tipo do profissional que ganhou a vida bem, viu, mano? É, ele é carismático, né? Putaria. Tá, pensou, mano, tu ganha a vida sendo Liminha, mano. Só frescando e tal, com chapéu. É, mas é massa, com chapéu. Esse bicho era tipo um Sérgio Malandro com menos responsabilidades, mano. Ele e o Rock, né? O chapéu é foda. O Rock é putaria, o Rock. O Rock, ele era outro, né? Mas que Liminha, vem pra cá, Rocky. Oi. Que Liminha, o do chapéu, mas... Ah, eu sei que é. mas teve um carnaval aí que ficou famoso que o Silvio Santos desfilou, né, mano? Uma escola de samba aí. Bicho todo de paletó com o microfone. Mas foi carnaval, não é? Distribuindo dinheiro, né? Jogando. Mega jogando famoso, assim, né? Mega famoso o bicho ali, velho. Agora uma época boa ali, mano. Foi quando o Molejão estourou, mano. Que esse bicho foi o hit de um carnaval de um ano aí, velho. Que o Molejão ali, bicho é massa, viu? Molejão. É, Molejão. tinha originalidade, né? Molejão ali é foda, velho. Eu também acho o Molejo também é mais doideira, viu? E o bicho, ele é fake só porra, né? Aquele cara do Molejo ali. Molejão! Porra, deixa dentro pra frente e pra baixo, norte e sul. Eu acho que os amigos dele ali abusavam dele. Eu acho que os amigos dele na roda de cerveja. Ei, mano, vem aqui abrir essa lata aqui, mano. E até hoje ele não ajeitou o dente ainda, não, viu? Nada, velho. Ah, é o marketing. É o marketing do cara, né? É o marketing, mano. Tá doido, né? Depois dessa onda aí de aparelho do Paraguai aí. Eu acho que a putaria. A putaria era os gritosão dele, mano. Aquele. Assim tá bonita! Bicho todo assim. Ele ganhou foi muito dinheiro, esse baitão, mano. Eu se garante, bicho aí também. Né? Foi comparado ao Michael Jackson, mano. Aí é puxa. Aí já esticado. Aí estão ficando bêbado mesmo. É isso, cara, tá de putaria. Aí é histórias de carnaval total, viu, mano? Parece, né, mano? Doido, mano? Já bem tá vendo, mano. Tô vendo aqui a foto dele, mano. Tá doido, mano. Se ele fosse um pouquinho mais claro. Cabelo, velho. Ei, mano, agora tem uma história que não quer calar, mano. Aquela história. O Daft Punk ganhou um prêmio, né, Daniel? Aquela tua história da tua peruca loura, mano. Tu tá. Vixe, mano, todo carnaval. É, essa né, putaria é do Dima, isso é vai todas do Dima. O Dima tá rezando aí, mano. Todo carnaval isso aí mano, aparece. Mano, isso aí aparece que você é um baitola, mano. Ele é até uma história. Não, que é um baitola fica frescando. Pegou o carnaval, essa história é sua, velho. E botou na bunda, mano. Já vai que sair, mano. Isso é baitolagem do bem, macho. Olha, mano. Eu tava voltando do encontro da cocota, macho. Aí eu, 2 horas da manhã, sei que hora era. Quando eu vou ouvindo lá, reundinho, lá no. Daqui na. Lá foi da minha casa. Eu entrando em casa, ele lá do outro lado da rua. Aí eu, meu baitona! Aí eu, ei, baitona, tu tá aí fazendo 4 da manhã fazendo o quê? Eu me embora trabalhar, não sei o quê. Lá pra lá, negócio das topic, né? Entrava de 4 horas da manhã. Aí quando foi depois, esse baitona vem com putaria que me viu de peruca. Aí dentro, mano. É, mas eu acredito piamente nessa história, viu, mano? Eu também, viu? Tem que isso aí não é verdade. Eu nem conheço, mas eu tenho quase certeza que esse bicho tem razão. Ah, mas o Chudinho não ia mentir, não, mano. Não ia perder a chance de ver um Manel de peruca espalhar pra negada, não. Agora, por que eu escolhi o 11? Meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro. Quase morri do coração, quando ela me convidou pra conhecer o seu apê. Agora vai acontecer aconteceu com alguém, aquela velha clássica do cara ter uma namorada, aí chegou a véspera do carnaval, ele inventa de terminar com o cara, aí... Ah, não sei o que, terminar aqui, não sei o que... Depois do carnaval, aí... o cara volta... Aí dentro... Isso aí é um grande aí dentro, tanto pra mulher como pro homem, doido. É um aí dentro milhões de vezes, porque assim, a mulher que faz um negócio desse já não tem valor nenhum pra mim. É uma bandida, viu, mano? E um cara também que faz é um tremendo filho da puta. É uma bandida total, viu, mano? Se liga, a mulher, já sabendo que quer ficar com os outros caras, pra não ficar com o peso na consciência, ou pra deixar de ter o trouxa, ela... Pô, eu vamos acabar aqui, porque tá chegando carnaval, gente. Não, tu não sabe disso, né? Eu vou curtir, tu vai viver a tua vida, eu vou viver a minha. E na cabeça dela, ou ela pensa ou não, sei lá, que quando acabar, o trouxa vai aceitar. E o pior, que o cara de mané que aceita. E o contrário, é o vice-versa. O cara, o vagabundo, não vale 10 reais, a menina gosta do menino, do cara e tal, sentimento por ele. Ah, amor, te quero mais não. Eu tô achando o depoimento do Bala muito passional, viu, mano? Mas é porque é safadez demais, né? Um vagabundo desse, mano. Tanto a vagabunda como o safado da puta. Não, realmente é um negócio. É hoje mesmo, inclusive, mano. A menina lá do trabalho. Eita. A menina lá do trabalho tava dizendo que ela tava andando assim atrás de uma menina, né? A menina tava andando no celular na frente dela, na hora do almoço, sei lá, na fila, alguma coisa. Tipo, ela tava próxima a essa menina. Aí ela dizendo no telefone: eita, né, bichinho? Sumiu no carnaval, né? Me deixou de lado, não sei o quê, nem eu querendo passar o carnaval contigo e tu some. Aí o cara fala alguma coisa, né? Lá, lá, lá, lá. Aí... Pois é, eu tô com tanta saudade de ti, passa lá em casa, olha, mano. Aí a mulher dizendo, olha, mas é muita besta uma mulher dessa, né? O cara vai pro carnaval, fresca lá, como todo mundo... E a besta, depois do carnaval, ela quer continuar dando pro cara. É muito besta. É os caras serem felizes, mano. Não, é como o Bala tá dizendo aí. A mulher, no caso, né, tá aceitando uma coisa assim, né? Que o cara deixou ela de lado e tal, dispensou a menina. E ela não, tá tipo, não tá se dando valor, né? Ela não tá se dando valor, né, mano? Sim, sei lá, de ir atrás tanto de um... Tanto valor desse... que não merece também, né? Podia ter chamado, podia ter me ligado, que era muito melhor, mano. Fosse pra mim, amor, quero conversar com você, meu amor. Que é, meu irmão? Porque tá chegando o carnaval. Ah, pra puta que pariu, meu irmão! Ah, pra baixo da égua, vai acabar na puta que pariu. Vai, te embora, cara. Eu sei que isso aí aconteceu comigo, um carnaval aí. Eita. Te dispensaram e foi pular o carnaval, né? Aí tu ainda aceitou ela de volta. Ela tava lá e... Chegando o carnaval, aí, pois é, não sei o que, tava pensando direitinho aqui, lá aí dentro. Calculei melhor, né? É, não, mas a gente tem que dar um tempo aí, não sei o que, esse negócio de dar tempo, né, mas aí dá esse rabo aí, o cara... Acho que eu me lembrei de um foguete aqui. Aí, passou o carnaval, ela ligou, aí veio aqui em casa. Ixi. Aí quando ela veio aqui em casa, ela toda bronzeada, mano. Era nega, a menina. É o que já pensei. Mais de Washington. O que já pensei. Eu tô ainda bem tudo, né? Aí tu pá! Aí dentro. Não sei o que. Eu tava pensando direitinho aí dentro, mesmo. Tava pensando direitinho, achei que pelo fato do carnaval ter acabado, né? Nós deveríamos ter voltado, né? É, né? É, mas esse Joel faz muita caridade, viu, mano? Só o Joel mesmo, viu, mano? As putaria que eu tive um chefe, mano, que esse bicho tava assim, aí o bicho era putão com carnaval. É, faturamento da loja aqui, baixão, não sei o quê. Doido baitola, esses vendedores. Aí de repente o cara sai pro carnaval, né, pro feriado, eu abro o Facebook. Não era Facebook, não, era MSN. MSN na época. Aí abro o MSN e tá lá a mensagem, aquelas mensagenzinhas de título, o cara botava curtindo o carnaval em Cabo Frio, viu? Ai, dentro! A rua Cabo Frio. Aí dentro, cara. Falando o contrário disso aí, sábado, acho que foi o primeiro dia de carnaval, no sábado, aí eu fico com a Débora lá no shopping, nem pra comprar as coisas, que é mais calmo, né? Tá todo mundo fora, e eu aproveito porque não gosto de muita gente. E né? É massa que o cinema é dois ingressos, é um inteiro é dois ingressos. Né? Ganha pipoca. Aí eu fui lá e tudo na loja, não vou dizer o nome aqui, eletrônica lá, pra ver uns headsets, né? Carro preso nenhum. Aí o cara, tipo, os caras 30 anos assim, assim, ei, boa tarde, ô, headset aí tem? Aí aqui. Aí ele aqui, apontou aqui, aí eu, ali, né, no terceiro corredor ali, eu fui. Aí eu pensei, caralho, será que tem esse? Aí eu, tem esse, cara. Aí quando eu fui ver, cadê o cara, doido? Cadê o cara? O cara escorado ali no na parede. Não, tem não. É isso. Aí eu já pensei, entendeu? Olhei, ei, cara, quanto é que é isso aqui? Tu tem que olhar lá no carro. Aí eu fui lá. Cara, muito feliz, né? Trabalhando no carnaval, ó. Aí a Débora, ele tá muito alegre, né? Meu irmão, eu tô começando a ficar alegre também com esse filho da puta. Aí o cara, olhei pra ele de novo, só mais uma vez, ele ali, todo pensando, puta que pariu, que dono filha da puta que me botou aqui hoje, velho. Antes o cara tava com a cara de puto, doido. Eu acho que se o cara desse uns 5% a mais de raiva, ele tirava o crachá. Ah, e um dia de fúria. Eu vou me embora. Fúria, né? O cara virava o Michael Douglas na hora. O cara tava todo normal, aí se transformava no Michael Douglas. Agora vou sair dessa porra. Aí eu só de raiva, eu peguei o fone, eu vou botar nessa outra sessão antes só pra dar raiva. Pra dar raiva. A mente do cara, né? O cara normal aí se transformando no Michael Douglas. Os caras trabalham no carnaval, né, mano? E os patrões tudo charlando, ó. É, carnaval. Mano, carnaval. A galera que trabalha, tipo, no... Mano, é, mãe. Não, tipo, no Frangolândia aqui, mano. Mas é escravidão, viu, doido? Mas a galera não é puxado, né? É, mano, e quando é em... A empresa obriga o cara a trabalhar nos caixas com as máscaras de carnaval ali. Que os cara... O cara já chega dando a verdadeira identidade. Boa tarde. Putaria. Bom dia. O cara todo putão ali com a máscara de carnaval, puto. É, mas eu lembrei do amigo meu, Daniel. Lembrei do amigo meu. Olha aí. Ai, Deus. Trabalhou. No sábado, esse mesmo dia que eu fui com a Débora, eu liguei pra ele. Ele trabalha na loja de videogame. E aí, James, como é que tá as coisas? Tá uma bosta! Tá uma bosta! Tá uma merda, filho da mãe. O que é isso aí, James? Mas eu tô aqui em plena Washington Soares, não tem um filho da puta pra vir aqui, mano. Caralho, mano, já vem isso aí, eu tô no meio do deserto, doido. Mas cadê o teu patrão, né, lá? Não, foi, me deixou aqui, abriu a loja e foi embora. Putaria. É uma história escrota, mano, de um estagiário que trabalhava numa outra empresa de móveis que eu trabalhei. E não era essa empresa do Manel, não, era outra. Esse bicho era todo escrotão, né? O bicho era todo fuleirazão ali, o estagiário. Chegava dançando lá no escritório, não sei o quê, frescando todo mundo. Não era o Manel, não, mas isso aí. Não, era não. É, o bicho era todo metido a fuleirazão, né? O bicho frescando lá, tirando onda com a galera, estagiário lá, o bicho era todo... Aí chegou a época de carnaval, assim, esse bicho todo... Aí o dono já tava começando a ficar puto, né? Que ia ser feriado ali. Aí esse bicho, não sei o quê, simbora Guará, dizendo, não, Guará Miranga, não sei o quê. Passou o carnaval, mano, esse bicho assim, aí... Aí ele voltou, aí o cara assim, né, galera, passou o carnaval, como é que foi o carnaval de vocês? Aí, frescando lá com o povo, aí passou o dono assim, aí esse bicho soltou assim, pois é, galera, quando é que começa a Semana Santa, hein? Guará Miranga, Guará, aí dentro, aí no outro dia esse bicho foi demitido. Putaria, o patrão aí teve a atitude correta. Putaria. Então, você se demitir me poupou de dizer que você está demitido. Mas eu digo agora com sinceramente, pra mim você está duas vezes demitido, não uma só. Eu tive uma história de carnaval com um vereador, não é? Assumir aqui o resto, já bem isso aí. É isso aí, putaria. É, eu acho melhor parar porque tá começando aquele horário. Tá as histórias comprometedoras. É, mano, aí ração vai dar 15 minutos pra meia-noite, é, mano, tá bom. O Joel chegou um dia e disse: o cara pagou tudo pra mim. Putaria, velho, porque eu tinha ido com meu pai e minha mãe, tinha ido pro carnaval da Domingos Olímpio, né? Como sempre, né? Olha a tua mãe, mano. Daí... É, hoje a gente lembra de carnaval do Domingos Olímpicos na Fortaleza de Rio, né? Aí quem tava lá era aquele deputado... Hadouken! O bicho da época não ganhou uma eleição, né, meu? Cara... Até hoje. Até hoje o cara nunca ganhou, né, pelo menos o cara tenta, né, mano? Pelo menos tem aqueles aparelhos lá do Paraguai. Todo ano. Aquela... Aí, mano, esse bicho assim, aí meu pai aponta pro outro lado assim. Vixe, olha ali, o vereador. Hadouken! Todo mundo olhou. Aí, quando esse bicho olhou de volta, a minha primeira reação, mano, não sei que diabo foi isso aí, mano, que eu tava com spray daqueles de espuma na mão, taquei uma espumada na cara dele. O bicho é perturbado. Taquei uma espumada na cara dele. Fez certo, fez certo. Eu só me lembro. Mas... acordou, eu só, me... só a polícia derrubando assim o Joel, né, na hora, né? Ela errou com uma voadora do batalhão. Eu só me lembro, mano, que eu tava na pega pista. Pega o meliante aí, ó. Eu tava na pista, mano. Eu só me lembro, mano, da cena teletransportando pro começo da avenida, mano. Aí meu pai todo suado. Vocês na carreira. Tem uma tia minha que ela tem uma casa em Pecém, né? Interior aqui de Ceará. Aí todo ano, mano, a galera se reúne e vai pra lá ali. Vai pra lá ali. Aí teve no primeiro ano que a gente foi, não, vamos lá pra Pecém, não sei o quê. Aí fazia pouco tempo que ela tinha comprado a casa. Aí a gente chegou lá, mano, eu tinha ido no carro do meu tio, 8 pessoas dentro de um carro só. Ah, yeah. Gol velho e bola, né, mano? Bicho é velho de guerra, né? Sustinha, mano. Sustinha. Carro antigo era bom, né? Aí, mano, chegou lá, mano, cheio de muriçoca, mano, lá. O cara é isso aí, o cara todo vermelho, mano. O cara pulava assim, por causa das muriçocas. Se coçando. Além de ser quente, mano, tinha muriçoca, o cara é doido, é uma merda muito grande, velho. Pra porra, yeah! Mano. Cara, na mão, é, tá pensando, mano. Foi o cara jogou bola e ainda cheio de muriçoca, mano. Inferno que a gente viu, mano. E como é que ele coça com 8 dentro? Eu gostaria de dizer que é uma merda muito grande, mano. Eu escutaria que o marido dessa minha tia, o bicho não gosta de dirigir de dia, né? Assim, no horário comercial, né? É um cegão, né? Aí a galera... Já dirige à noite, ó, cara. É um cegão. A putaria, velho. Explicação do cara, velho. Era por quê, velho? Visão noturna, né, mano? Dele que era. Enxergando melhor do escuro, né? A putaria era porque ele dizia que ele tinha medo de batida ali no horário normal. Ele só dirigia de 11 horas da noite pra 5 horas da manhã. Hoje o cara tinha que sair 4 horas da manhã pra ir trabalhar. Aí nesse carnaval que a gente foi pra lá, o cara bebendo lá e tal. Aí de repente ele endoidou. É, eu vou sair agora, não sei o quê. 1 hora da tarde. Virou isso. Aí fudeu, 1 hora da tarde, mano. O cara, bicho, aí, pô, o acontecimento do ano, né? O cara, bicho, ele vai sair agora. 1 hora da tarde. Você ganhou. Putaria, velho. Esse bicho virou a esquina e deu uma encostadinha no carro da mulher da frente, assim. A mulher desceu do carro, ele desceu também, aí começou a chorar. Começou a chorar. Que a cachaça não faz, né? Bateram no meu carro, dizendo. Putaria, agora, Sério? Peraí que eu vou morrer aqui, cara. Agora dá tudo na vassoura. Agora vou morrer aqui. Vai pra esquerda, vai pra direita. Levanta a poeira que essa dança é porreta. Vai pra esquerda, vai pra direita. Hasta la vista, baby.